Programa Expresso. Nosso compromisso é com você. Onze horas e dois minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até a uma da tarde, edição de número 192 do programa Expresso. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, com muito prazer, com muita honra, o Laércio Sintra Nogueira, ele que foi o vencedor pela segunda vez do troféu Expresso na categoria política. Laércio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Expresso mais uma vez. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da FM. É um prazer estar aqui novamente junto com você, através desse programa, teu programa Expresso, que leva sempre a verdade, com credibilidade, e um bom dia a todos. Segundo ano consecutivo, Alessio, levando o troféu Expresso. É, graças a Deus, a população guaranesiana reconhece o nosso trabalho, né? Vê a nossa intenção, e que é realmente fazer um trabalho em benefício da população, e aí tá aí, a gente, né? Nessa hora que a gente vê aí que a população tá do nosso lado, e a população guaranesiana reconhece tudo aquilo que a gente fez como político. Laércio, não reconheceu nas urnas, o que aconteceu? Você já parou para pensar depois de 5 meses, né? Os pássaros já parou, já analisou o que aconteceu, por que que houve essa derrota nas urnas? Veja bem, Antônio Cláudio, no início da nossa campanha, a gente tinha uma aceitação em torno de 60% para vencer as eleições. Durante o pleito, o que a gente considera? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, né? E nem atacar lá do pessoal de ninguém. Mas durante o pleito, a legislação eleitoral, ela diz o seguinte: os candidatos deverão ter igualdade de condições para disputar o pleito. Então eu acho que nesse pleito aqui específico de Guaranésia não houve essa igualdade de condição. É por isso que você acha que perdeu as eleições? Se tivesse de forma igual a disputa, você ganharia? Eu tenho plena convicção disso, porque nós fizemos uma coligação histórica em Guaranésia com 12 partidos e nós tivemos 86 candidatos ao cargo de vereador. Então, uma coligação muito grande, entendeu? Então, tudo levava a crer que a gente seria o vitorioso nas urnas. Coligação histórica não foi a outra de 4 anos atrás, quando juntou PMDB e Democratas, de 5 anos atrás? Também, podemos dizer que historicamente isso aconteceu. Quando eu disse que essa coligação foi histórica, pela quantidade, pelo volume de partidos e pela quantidade de candidatos envolvidos nesse pleito. Por que você não saiu pro João Carlos? O Laércio não saiu de vice, não seguiu isso, já que... E parece que tinha uma aprovação muito grande na administração, a parceria João Carlos Laércio. Veja bem, Antônio Cláudio, como dizia um amigo meu, cavalo arriado passa uma vez só. Então, naquele momento ali, a gente tinha no início a pretensão de ser vice do João Carlos de novo, mas no momento, quando nós analisamos o quadro político, o próprio partido nosso, do PMDB, analisou o quadro político, as pesquisas mostravam pra gente que a gente teria condições de vencer a eleição. Então, a gente achou que não poderia perder essa oportunidade naquele momento. Naquele momento, o ideal, então, seria você sair de candidato a prefeito. De candidato a prefeito, porque era o momento e a população queria isso, entendeu? Pelas pesquisas que a gente fazia, a gente tinha uma aceitação para ser o candidato a prefeito. Então, aquele momento seria o momento de eu ser o candidato a prefeito. Passado esse momento, agora você vai estar fora aí da política, vamos dizer assim, do cenário político, né? Atuando de forma política. Esse momento vai voltar um dia? Será que você, daqui 4 anos, vão imaginar numa próxima eleição daqui 4 anos? De repente a gente tem até outra por aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você teria esse mesmo momento? Veja bem. Afastado aí da mídia, vamos dizer assim? Politicamente falando, você nunca, né, como dizia um amigo meu, você nunca chuta cachorro morto, quer dizer, tudo pode acontecer, né? Então, eu não me arrependo de ter sido candidato a prefeito, tá? Eu saio desse pleito aqui muito forte, convicto do que eu fiz o melhor, tá? De que eu fiz uma campanha limpa, transparente. Saio contente, muito contente com os 5.557 votos que obtive nas urnas. Então, isso tudo me leva a me manter na política, entendeu? E acreditar que amanhã nós podemos estar voltando de novo a ser candidato. Então, vocês vão dizer já um pré-candidato para as próximas eleições? Pré-candidato? Veja bem, assim, para você ser um pré-candidato, basta, assim, você tem que querer e saber se a população realmente quer isso, né? Você quer? Eu sou candidato hoje, o meu tem o apoio do partido, tem apoio de vários partidos coligados, entendeu? Se houver uma nova eleição aí, posso ser candidato, entendeu? Tem pretensão de ser candidato e daqui 4 anos a gente tá firme e forte aí para uma nova eleição, se caso, né? Muita gente falou, Laércio, durante a campanha, o problema do Laércio, dizer que o povo estava dizendo nas ruas, Apesar que a gente tinha sempre dois lados da história, né? Que eram dois candidatos, tinha a verdade do lado do Laércio e a verdade do lado do João Carlos. Mas a verdade do lado do João Carlos, o pessoal dizia, ah, mas o Laércio, o problema do Laércio é o apoio político, a base política dele. Como é que você viu, como é que você vê isso? Isto, é, em algum momento você acha que atrapalhou a sua campanha? Olha, pode até ter atrapalhado, mas eu acho o seguinte, pessoas acreditarem às vezes que o Laércio poderia fazer um compromisso, tá? Que vá além da responsabilidade, vamos supor, por exemplo, eu que conheço a responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal da prefeitura. Trabalhei na prefeitura de 2001 a 2004, fui gestor do Fundo de Saúde nesse período agora, de 2009 a 2012. Então eu conheço bem a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que seria menosprezar a minha inteligência, que eu seria prefeito e colocaria pessoas que não tivessem condições e tivessem capacidade para exercer determinados cargos dentro da prefeitura. Até mesmo porque eu faria um governo técnico também, além de ter uma visão social e assistencialista, né, como todo mundo diz que eu tenho, mas eu faria um governo totalmente técnico, com responsabilidade. Isso em momento algum eu assumi compromisso de cargos com nenhuma pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, os apoiadores do Laércio, tá tudo atrás da prefeitura, o Laércio vai enfiar todo mundo dentro da prefeitura. Pelo contrário, eu acho que a prefeitura tem que ser enxugar a prefeitura. Durante a campanha você ouviu isso? Durante a campanha você ouviu isso? Ouvia, muitas pessoas chegavam para mim e falavam, Laércio, fulano, beltrano e ciclano tá do seu lado lá. Não, eles estão junto com você lá e vai entrar na prefeitura. Eu bati muitas vezes no nosso programa de rádio que eu não tinha compromisso com ninguém, tá? Tanto com o meu, por exemplo, o meu chefe de gabinete seria uma pessoa totalmente técnico, que conhecesse toda a parte legislativa, tá? Que tivesse um conhecimento aprofundado na parte contábil e até mesmo em direito, quer dizer, eu queria um cara técnico do meu lado, não político. A quem, política faz eu. Quem cuidaria da saúde para você, Lércio? Veja bem, no início eu ainda tinha, eu pregava muito isso, que eu queria um cara que tivesse o meu perfil para ser o diretor de saúde, tá? Nada contra a Carme, que a Carme, por exemplo, que tá lá hoje, faz um bom trabalho, a Carme trabalhou comigo nas duas gestões que eu fui secretário de saúde, ela esteve comigo, conhece o meu perfil, tem uma linha de conduta parecida com a minha, tá? Mas eu queria um perfil parecido com o meu. Por que que eu queria esse perfil? Isso é impossível, Lércio. Por que que eu queria esse perfil? Eu tive uma aprovação, nós fizemos uma pesquisa durante o início da campanha, eu tive uma aprovação de 93% como diretor do Departamento de Saúde. E tem uma pessoa que a gente tinha uma ligação bem próxima, assim, que, o jeito dele ser bastante parecido com o meu, que era o Serginho da Rural Cred. Eu conversava muito com o Serginho, Serginho, e aí, você vai topar? E o Serginho ficava naquela dúvida, entendeu? Então, a gente tá falando de perfil, né? A gente não tinha promessa. Não, você fala assim, eu já tinha promessa de cargo para ele. Mas eu procurava... Mas é claro, você como candidato já tinha na sua cabeça quem você colocaria no cargo. Exatamente. Então seria um perfil mais ou menos dessa forma aí. Porque eu acho que saúde, hoje, o sistema SUS, ele é muito falho. E se você não tiver lá um diretor de departamento, à frente do departamento, que tenha coragem de decidir, muita gente chega a morrer. Entendeu? Se for depender do sistema, o sistema falha. Então eu acho que você tem que ter alguém ali que tenha coragem, que esteja presente, esteja presente principalmente para ouvir a população. Como é que está a saúde hoje em Guaranés? Veja bem, eu tenho ouvido da população, né? Senão vai parecer que eu estou fazendo crítica aqui, não quero fazer crítica de forma alguma. Ainda conversei com a Carme agora na semana passada, estivemos conversando a respeito de saúde agora, tá? Das dificuldades que a gente enfrenta, da burocracia do sistema, tá? Mas a gente tem ouvido que o pessoal tem reclamado muito da falta de medicamentos, tá? Na falta dos exames mais especializados e da demora. Então, isso eu tenho ouvido essa reclamação. Agora, acho que tem que perguntar isso para a população também, que eu sou suspeito até de falar aqui. Pelo que eu ouço da população, é o seguinte, ô Laércio, está faltando medicamento, demora-se pro resultado do exame, para consulta. E o pessoal, na época do Laércio, não era assim. Na época sua não era assim, Laércio? Veja bem, a gente tinha uma demanda reprimida de exames, entendeu? Nós tínhamos problemas de remédio, medicamentos também, quer dizer, não era mil maravilhas também na época do Laércio, não. Mas o que que era o diferencial? O Laércio estava sentado ali todo dia para priorizar aquilo que era de mais urgência. Porque às vezes você, por exemplo, precisa fazer um ultrassom, mas o teu ultrassom às vezes não tem tanta urgência igual o do seu amigo. Entendeu? Porque o caso dele, os sintomas dele são mais graves. Quer dizer, a gente estava ali, a gente viabilizava aquele exame com maior agilidade para essa pessoa. Então você não tinha reclamação. Entendeu? Então você basta, por exemplo, você vai no Ministério Público hoje, você vê o número de reclamações de saúde. Entendeu? Pelo número de reclamações é o andamento da saúde. Não estou falando que tem reclamações no Ministério Público, não, que não tem ciência disso. Mas eu estou falando assim, o que o pessoal chega? Eu não encontrei resolução de saúde lá. ele é natural que ele procure o Ministério Público. Uma vez eu perguntei para você aqui no programa se você falava não lá no Departamento de Saúde. O Senado falou até que falava não. Hoje, você fala. Hoje a gente ouve muitos nãos no Departamento de Saúde, pelo menos isso é o que eu ouço. Você falaria não hoje no Departamento de Saúde, Laércio? Você continuaria falando não, mesmo numa situação mais crítica? Veja bem para você ver. Cada caso, né, você tem que ser analisado de acordo com a necessidade e a urgência dele. Então, se você pegar, por exemplo, às vezes, chegava um paciente lá que precisava de uma ressonância magnética. Custo alto, R$500, R$600 uma ressonância. Pelo SUS não se faz nenhuma ressonância magnética, tá? Você tem que pagar ela a particular. Mas o que a gente avaliava? Qual que é o problema da pessoa? Às vezes você, aquele médico pediu aquela ressonância, às vezes ele não, a gente se encaminhava ele para outro especialista e aquele outro especialista acabava resolvendo o problema dele. Então a gente não ia diretamente para resolver aquele papel que chegou na mão dele lá. A gente estava presente ali para procurar uma alternativa que resolvesse o problema daquele determinado paciente. Esse era o diferencial do Laércio? Esse era o diferencial. Eu costumo dizer o seguinte, que uma palavra muda tudo. Às vezes uma pessoa chega para falar com você, dependendo da forma que você fala o não para ela, ela vai revoltada. Dependendo da forma que você trata ela, ela sai agradecida com você, mesmo que seja com não. A administração do João Carlos aí, João Carlos Laércio, 2009-2012, como é que foi na sua visão? Forma geral. Eu acho que esse governo de 2009 a 2012 foi um governo assim, bastante bom para Guaranésia. Guaranésia cresceu muito nesse período. Eu me sinto muito honrado de ter feito parte dessa administração, onde nós tivemos muitas conquistas nesses 4 anos aí. Então a gente não pode tirar mérito de ninguém. O João Carlos tem os méritos deles, eu tenho a minha parte também, porque eu, como vice-prefeito, eu acho que o Guaranésia nunca teve um vice-prefeito que fosse tão atuante igual eu fui nesse período aí. Eu acho que eu somei muito pro João Carlos. Eu fui um secretário de saúde que eu não ganhei um real para ser secretário de saúde. Eu andava no meu carro, eu colocava gasolina no meu carro, no meu bolso, entendeu? Então, eu somei muito para essa administração tivesse sucesso. E a aprovação da administração 2009-2012, ela teve uma aceitação popular de mais de 70% como boa administração, mas eu me sinto assim honrado de ter feito parte, contribuído numa área que era mais carente da população, que era a saúde. Que eu acho que se você tirasse a saúde desse 70%, esse 70% cairia muito. Você era tão boa, Laércio, por que você não continuou, meu amigo Laércio? Bem da cidade, pelo bem da população. Você foi meio que egoísta quando você decidiu sair candidato? Eu acho que se houve egoísmo nessa parte, é recíproco, entendeu? Porque em algum momento, se eu estava numa situação política boa, o outro lado poderia também ter feito a proposta para mim. Laércio, vamos inverter. Você vai para prefeito, o João Carlos vai para seu vice. Mas isso, infelizmente, você falou assim, a parte egoísta, eu acho que pode ter sido de ambos os lados aí, que poderia ser mais flexível. Vai fazer falta a presença do Laércio nessa administração agora do João Carlos, esse lado social que você preocupava tanto? Veja bem, Antônio Cláudio, eu sou funcionário público estadual, tá? Eu tenho 32 anos de estado, de funcionário público estadual, vou completar agora no dia 17 de setembro desse ano, e muito me surpreendeu quando a Regional de Saúde, aonde eu sou subordinado, em Alfenas, me mandou uma correspondência dizendo que o prefeito João Carlos teria, né, mandado, que eu não tenho cópia desse ofício, dizendo que não teria espaço para mim em Guaranésia, tá, para trabalhar gratuitamente para o município de Guaranésia, porque eu sou um funcionário do estado, que seria cedido para o município. Então, hoje, eu estou lotado como funcionário público na Regional de Saúde de Alfenas. Então, quer dizer que existe a possibilidade de você ir para Alfenas, então tem que trabalhar lá? Eu tô de férias, né? Até junho. Então, a partir de junho, eu tenho que definir o que eu vou fazer da minha vida com relação, né, a esse emprego meu do estado. Se falou muito, né, depois de terminadas as eleições, o Laércio vai embora de Guaranésia, vai aceitar parece que tinha um convite, isso é, não sei se é boato, se é fato, você vai poder falar isso aqui, vai trabalhar com o Reminho em Paraíso, foi convidado para trabalhar em Passos, foi convidado para trabalhar em Belo Horizonte, houve esses convites? Se houve, por que você não os aceitou? Veja bem, a princípio, alguns convites apareceram, entendeu? Mas eu acho assim, que o momento não é oportuno para que eu saia de Guaranésia. Até mesmo para que eu esteja presente aqui dentro, para cuidar, né, da minha família e até mesmo para mostrar minha presença dentro de Guaranésia. Até mesmo politicamente falando, eu não tenho intenção de sair de Guaranésia. entendeu? A questão, por exemplo, essa questão. Esses convites aconteceram? Algum desses que eu falei são reais? É, teve um convite desse que realmente aconteceu e a gente ficou de voltar, inclusive, a falar agora no segundo semestre agora desse ano 2013. Laércio, quem mais perdeu com a sua derrota nas eleições? Guaranésia, Laércio, Cíntaro Nogueira ou o grupo que te apoiava? Veja bem, o grupo que me apoiava não perderam nada porque não tinha promessa nenhuma para eles, entendeu? Isso eu volto a deixar bem claro aqui, isso aí a oposição frisou e destacou bastante isso, então o grupo não perdeu nada. O Laércio, eu acho assim que eu não perdi também, porque eu assim, fiquei com o carisma da população, fiquei com aquela crença que um dia eu poderia estar voltando a ser o prefeito de Guaranésia. Então eu acho assim que não houve perca, entendeu? Houve um amadurecimento, uma experiência, entendeu? E cada vez, quer dizer, quanto mais você sofre derrotas, por exemplo, eu acho que você amadurece e fica mais forte a cada dia. Maria Luísa quer saber dele. É o seguinte, ela está perguntando aqui sobre transporte escolar, né? Laércio não é prefeito, então não tem como responder, mas você tinha alguma coisa no plano de governo a respeito de transporte escolar? Você tem algum projeto sobre isso? Não, o transporte escolar, eu acho que uma coisa que a gente batia muito na tecla era aquela questão de... Transporte escolar foi uma promessa, acho que dos dois candidatos, e foi promessa também quando vocês eram prefeito e vice também, na outra campanha de trás. Eu acho que assim, retirou aquele transporte que tinha para os alunos que estudavam no ginásio, e isso aí criou, né, assim, o pessoal ficou muito contente com isso. Dentro do meu projeto seria voltar esse transporte de novo. No caso, aqui ela fala do intermunicipal, viu, Laércio? Ela fala do intermunicipal, projeto intermunicipal. Ah, tá, para os alunos que estudam fora do município. Não, isso eu tinha um projeto para poder dar um apoio de transporte, tanto para o pessoal que estuda em Guaxupé, Muzambinho, São José do Rio Pardo, entendeu? Até mesmo São Sebastião do Paraíso, isso estava dentro do meu projeto de governo, caso tivesse sido eleito. Existe a possibilidade da gente ter uma outra eleição aqui em Guaranésia antes de 2016? Olha, veja bem, se você acessar o site lá do TRE e consultar, né, o site, você vai ver que existe www.tre.gov, né? .gov.br. É isso. Então você vai ver que há duas ações tramitando lá no TRE, né, que são recurso contra a diplomação, uma que foi proposta pelo Ministério Público, tá, entendeu? E a outra que foi proposta por partidos coligados aí, que está na mão de um relator para ser analisado. Então, depende do resultado lá, né? Isso a gente ouviu também. Ah, o João Carlos não vai ser diplomado, o João Carlos não vai tomar posse, o João Carlos não vai chegar no carnaval, o João Carlos não vai passar de dia tal. Isso aí, tem um prazo para isso, Lá? Você que está acompanhando os processos. Vamos falar assim, olha, Antônio Cláudio, o último prazo é dia X do mês X. Existe isso ou não? Isso aí pode se arrastar muito tempo ou não tem um prazo limite para que isso seja resolvido? Veja bem, a autoconfiança nossa que ganharíamos a eleição era tão grande que em momento algum nós questionamos, né, judicialmente qualquer ato até o dia da eleição. Então, todos os atos que são questionados até o dia da eleição, eles têm um julgamento mais rápido, tá? Aquilo que você, por exemplo, faz, que você questiona depois das eleições, existem prazos legais. Então, por exemplo, recurso contra a diplomação, é o que foi feito. Ele só pode ser feito 3 dias após a diplomação do prefeito. Então, você teria que aguardar o prefeito ser diplomado para entrar com esse recurso. Entrar com essa ação. Com essa ação. Recurso. Então, existem os prazos legais para que isso seja feito. Aí, dentro desses prazos todos que você tem em mãos, qual é a data, vamos dizer, a data limite que você acha que isso seria julgado e João Carlos cassado ou não? Eu não tenho esse conhecimento jurídico para estar falando disso aqui, entendeu? Até seria precipitado da minha parte criar uma falsa expectativa para a população, tá? Não estou aqui para fazer isso. Lógico. Então, o que nós fizemos a nossa parte? Fizemos aquilo que a gente achou que foi injusto, da mesma forma aquilo que a coligação opositora nossa achou que não estava correto também, eles entraram com várias representações contra a minha prestação de conta lá, entendeu? Então não é só eu que estou entrando contra o grupo da oposição, não. Eles entraram contra mim também, com muitas coisas também. Tive que me defender também de muitas coisas lá, eu tive que me defender. Então, não é pessoal contra o João Carlos Minquilo, nem o Marcelo Ruiz. Eu respeito as pessoas deles. Mas politicamente falando, dentro da legislação eleitoral, ela abre espaço para que a gente mostre para a população e tente mostrar para a população que aquilo que a gente achou que não estava correto durante o pleito, nós estamos questionando. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Da mesma forma, eles fariam. Eles fariam do nosso lado também, entendeu? Então, às vezes, o pessoal fala, pelo Lars quer caçar o João Carlos. Não penso nisso, não. Eu acho assim que a minha parte, o que foi? Eu fui lá, peguei tudo aquilo que a gente achou que estava irregular, entendeu? Consultamos o advogado, entramos na justiça. Se amanhã a justiça definir que aquilo realmente estava errado, foi feita a justiça. Se ela não definir, é porque estava correto, então. Segunda-feira, se eu não estou enganado, tem uma questão da compra de votos, né? Não tem uma audiência segunda-feira? Essa audiência na segunda-feira é de uma ação que foi proposta pelo PSDB, tá. Entendeu? Que tem uma audiência lá às 13 horas aqui no fórum local, pela ciência que eu tenho. É, pode ser definitivo ou não, Laércio? O resultado dessa a partir de segunda-feira, da compra de votos. Quanto tempo leva para isso chegar no final? Você não... É assim, é que nem eu voltei. Vai lá, por exemplo, vai ouvir testemunhas, depois abre prazo. Aí, então, é assim, a justiça é morosa, a gente sabe disso. Maria Aparecida Lopes Ferreira está parabenizando você, ela é lá do Parque do Trevo, aqui em Guaramésia, viu? Mesmo, Maria Aparecida Lopes Ferreira. Tá, um abraço para ela e obrigado aí, Pedro. Outra coisa que eu queria tá levantando com você, Laércio, a respeito aí, o pessoal falou, vamos até falar claro, o pessoal falou muito, né? O Laércio vai assumir a prefeitura lá, e você já falou, quero até que você repita para deixar bem claro isso, o Laércio vai assumir a prefeitura e vai colocar nos cargos lá da prefeitura os seus companheiros ali, o pessoal que está em volta dele, que está administrando a campanha dele. Isso então era conversa de oposição. Com toda certeza. Eu vou te falar uma coisa pra você. Eu já fui. Isso foi o que mais pegou durante a campanha, o Laércio? Ó, eu vou te falar uma coisa pra você. Não, acho que houve ali, por exemplo, o prefeito que tá no poder, que tem a prefeitura na mão, realmente ele tem um poder de fogo maior do que o adversário, entendeu? Eu não tive condições de te utilizar da minha função como vice-prefeito, eu acho que ficou muito vago nesse espaço aí. Então eu não acredito lá que você fala assim que a turma do Laércio fez com que ele perdesse a eleição, não. Eu acho assim que a questão do poder, do prefeito, reeleição, então eu acho que isso aí pesa muito contra o adversário, tá? Você já começou a analisar aí os próximos passos da política guaranesiana? Você que é um cara super estrategista, extremamente inteligente, tem uma memória fotográfica, você já está analisando aí o cenário político para as próximas eleições, Laércio? Veja bem, a gente só fala nisso, né? A gente partiu do momento na política, né? Você vive isso constantemente. Então, eu acho aí que nós temos pessoas aí que estão se destacando, tá? Pessoas que têm condições de disputar, de ser candidato a prefeito. Eu acho assim que você, como candidato, você não pode chegar ao ponto de ser egoísta, achar que só você tem condições de chegar ao poder, entendeu? Amanhã, se eu chegar numa análise, tiver um companheiro meu político, que seja da minha base política, que tenha melhores condições do que eu para ser candidato, terá todo o meu apoio. Maria de Lourdes, Lurdinha, está parabenizando você pelo trabalho, por ter sido vencedora do Troféu Expresso. A Sônia Maria Orlando de Campos quer saber se ele estava tão confiante na vitória dele, né? E se ele acha que foi traído pelos eleitores, pelos seus eleitores. Sônia Maria Orlando, não é isso? Dona Cláudia, eu estava tão confiante, até na véspera da eleição, assim, eu tinha plena confiança que eu ganharia a eleição. Não passava pela sua cabeça a derrota de forma nenhuma, né? De forma alguma. Todos os projetos que você traçou, tudo que você planejava, era vitória garantida? Nós fizemos várias pesquisas, internas, né, para acompanhamento, e todas as pesquisas internas que a gente fazia lá para acompanhar, a gente sempre estava numa situação tranquila. No início, por exemplo, a gente chegava, o João Carlos começou a eleição com 28%, 29%, ele chegou a 40%, 41% no máximo, que ele chegou nas minhas pesquisas. Então, assim, né, eles falam que pesquisa não é, você fica em São Paulo, teve problema de pesquisa, né? E tudo. Mas a gente tinha uma convicção total que seria eleito. Nas próximas eleições a gente vai ter repetição desse tanto de pesquisa, Laércio? Você aguentava esse tanto de pesquisa que tinha nas ruas? Veja bem. Dá pra confiar em pesquisa? Ela te dá uma base. Mas hoje eu já tenho uma ideia completamente diferente disso. Eu acho que o que ganha a eleição hoje é a tua presença dentro das casas, junto com o eleitor, entendeu? É você fazer um trabalho direcionado via programa eleitoral, muito direto para o eleitor, que passa uma confiabilidade para ele, entendeu? Não estou falando não, que acho que nós fizemos o programa de rádio nosso, foi muito bom, entendeu? Até mandar um abraço pro Márcio aí, pro Marcinho My Boy aí, que é o que encabeçou nossa campanha política no rádio, que fez um trabalho maravilhoso, entendeu? Que teve uma aceitação muito boa. Mas eu acho assim que a partir do momento que você perde a eleição, em muitos casos, às vezes a pessoa fica arrumando desculpa ali e aqui, entendeu? Então eu acho assim que não é momento de você arrumar desculpa porque perdeu a eleição. Você tem que encarar o que aconteceu e que isso sirva de amadurecimento para as próximas eleições. Mas você na sua cabeça tem os motivos que levaram a essa derrota? Foram vários motivos, foram vários motivos que a gente vai analisando caso a caso, entendeu? E que chega num ponto que você fala assim, ó, eu não podia ter cometido esse erro. E foi cometido durante a campanha. Dá pra falar um desses erros? Ó, veja bem, eu acho assim, que, por exemplo, cabo eleitoral, se você colocar 100 cabo eleitoral na rua, você não ganha eleição. Eu acho que você tem que preparar um pessoal que conheça bem o seu trabalho e que, entendeu, com poucas pessoas, que entra dentro da residência das pessoas, que mostra a realidade para essas pessoas, que mostra confiabilidade, né? Então isso eu acho que tem que ser feito. Não adianta barulho, aquele negócio, soltar foguete e vamos fazer carreata, e eu acho que isso aí não resolve, não. Eu acho que o eleitor, ele tá cansado disso. Eu acho que o eleitor quer realmente, mais. Parabéns, tá realmente cansado disso. Amanhã, segunda-feira, com certeza, a gente vai ter foguetório no final da tarde ou não? Ó, vamos ter audiência? Ó, veja bem. Eu queria até deixar claro aqui pro pessoal que costuma soltar foguete dos dois lados, que o foguete não avisa lá em cima a fumaça, né? Aconteceu lado isso, que é, né? Pelo amor de Deus. Não adianta isso. Ó, veja bem, eu adotei assim, uma política agora com relação, né, até mesmo para administrar todo esse andamento agora de processuais, né? E de me manter calado até que aconteça o julgamento final de tudo. Eu acho que qualquer parte que se manifeste, ela está sendo precipitada. Porque, por exemplo, no dia 25 teve uma audiência, então houve fogos, entendeu? Mas não houve julgamento final. Se amanhã tiver um indeferimento aqui da justiça local, ele recorre pro TRE. Quer dizer, então a coisa é morosa. Então não adianta você comemorar aquilo que não está definido. Então eu não tenho esse costume, não, de chegar lá e fazer barulho daquilo que não foi sacramentado ainda. Acho que é muito louvável se comemorar a vitória na eleição, mas depois disso, quando se começa a comemorar a derrota do adversário, aí fica um negócio que eu acho que não tem nada a ver. Não, né? Eu não tenho essa alegria, não. Infelizmente. Né? Isso eu acho que acaba sendo coisa mais dos eleitores, dos eleitores, seguidores aí. Dos apoiadores aí, né? Aécio, tá aqui o nosso troféu expresso, né? Pelo segundo ano você ganha esse ano, troféu físico, né? Tá aqui, eu quero passar em suas mãos a eleição popular, o Laércio Sintra Nogueira foi eleito político destaque do ano de 2012, então tá aqui nas suas mãos, viu, Laércio Sintra Nogueira. Muito grato, muito honrado, queria agradecer a todas aquelas pessoas que votaram aí através do blog, através do Facebook, até mesmo por telefone, por torpedos, e pessoas que realmente acreditam no Laércio, acredita, né, que ele possa amanhã ser um político realmente de destaque, mas com o poder na mão, para que mostre para toda a população que ele é capaz de fazer uma boa administração, de fazer uma administração transparente, com segurança, entendeu? Uma administração voltada para as áreas carentes da nossa população. Então, eu fico muito grato, queria agradecer, assim, aproveitar o momento aqui também, para agradecer todos aqueles meus apoiadores, né, de campanha, que eu não tive essa oportunidade ainda. Agradecer aos 8 vereadores eleitos da nossa coligação, né, que nós conseguimos fazer dos 11, nós fizemos 8 vereadores, que muito nos honra de ter, né, uma Câmara feita praticamente com 70%, quase 80%, né, ligada à nossa coligação. E agradecer a todos aqueles que acreditam que um dia a gente possa estar lá como prefeito e dando de volta à população essa esperança. Você falou dos 8 vereadores aí, você continua com a ligação com os 8 vereadores? Porque o pessoal, depois que passou as eleições, os 8 vereadores vieram aqui e todos falaram, não, agora vamos cuidar da cidade, vamos esquecer a política, vamos cuidar da cidade. Você continua ali tendo influência sobre esses 8 vereadores? Veja bem, eu acho que a partir do momento que o vereador é eleito, ele tem a independência dele e a posição dele. Eu acho que aquela época antiga, que é onde o partido tomava, não, porque nós vamos definir e trazer os vereadores na cabeça, não existe mais, entendeu? Eu confio em todos que estão lá na nossa base, entendeu? A gente tem uma aproximação boa, tem falado com todos eles praticamente constantemente, tá? Na eleição do Felipe para presidente da Câmara, nós fizemos uma reunião com os 8, entendeu? A presidência. A articulação. Essa articulação. A presidência do Felipe foi do consenso de todos, entendeu? Tanto do vice-presidente como do secretário, do segundo secretário. Então, assim, eu acho que foi assim, muito unido. E agora, a gente não quer interferir nessa conduta deles lá. Eu acho que cada um tem lá o seu perfil, entendeu? E a gente deixa bastante livre para isso e acredita neles. Você acha que o João Carlos vai ter trabalho com essa Câmara, Laércio? Eu acho não, que aquilo que é proposta, que realmente, que, né, pelo amadurecimento que todos eles têm, que são propostas boas para o município, com certeza vai ser aprovado. Não vai haver politicagem dentro da Câmara, isso eu tenho toda certeza. que nenhum vereador vai aprovar um projeto que é bom pro João Carlos, não seria bom para eles politicamente. Eles vão analisar se é bom para a população guaranesiana. Essas ações que estão aí tramitando aí pela justiça, de alguma forma a gente está tendo uma volta do pelado e peludo aqui em Guaranésia? Olha, eu acho que não, que se você falar em pelado e peludo, eu acho que já passou. Entendeu? Eu acho que existe muito pelado que tá do lado do João Carlos Miquilo, existe muito peludo que tá do lado do Laércio hoje, entendeu? Então eu acho que mesclou muito isso aí. É coisa do passado. Paulo César está te parabenizando. Márcio Araújo disse aqui que é família do finado Manuel Pio, está também te parabenizando, viu, Laércio? Tá, obrigado, João, por ter aceito aqui o convite do programa Expresso. Você foi uma das pessoas que mais valorizou esse troféu Expresso, tanto da primeira edição quanto dessa também. Obrigado mais uma vez, viu, Laércio? Com toda certeza. Obrigado a você aí, tá? Vamos fazer um intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho, dando sequência no Expresso, edição deste sábado. Expresso, mais que um programa, uma referência. Expresso.